acerto de contas. Tem um dia do juízo final ao rei. Todos terão de encarar. Não valerá argumento humano, não haverá como poder se explicar. Acerto de contas, vem o dia do juízo final. Jesus é o rei que vai julgar. O seu juízo é perfeito e justo. Não haverá como poder questionar. Não, não, não. Não se iluda, não. Esse assunto você tem que resolver. Cristo é a solução. Você deve nele crer. Você deve nele crer. Hoje é dia de acerto de contas. Hoje é dia de livrar-se do mal. Jesus é o rei que pode salvar. Pois sua morte está na cruz do Calvário. É garantia para poder libertar.